chego, menino, vem lambadear. Nesse gemido, ai, nesse fungado, quentinho no pé do ouvido, na dança do bambolê. No mexe, mexe, ai, no vole, vole, no chamego desse vole, quero conquistar você. Leleleo, lelelea, vem dançar comigo, menino, vem lambadear. Leleleo, lelelea, vem dançar comigo, menino, vem lambadear. Nesse gemido, ai, nesse fungado, quentinho no pé do ouvido, na dança do bambolê. No mexe, mexe, ai, no fole, fole, no chamego desse fole, quero conquistar você. Lelelele.